ela não é virgem, não é mais donzela. Qual é o nome dela? Ai, é Daniela. Vem, Daniela. Cirandinha, vamos todos cirandar. Não posso ver um picolé que dá vontade de chupar. Vem a bilinha, vem a bilinha, vem a bilinha. Vem a bilinha, vem a bilinha. Sou vem eu. A bilinha, vem a bilinha, vem a bilinha. Ela é branquinha, é bem pequenininha. Qual é o nome da bicha? Ai, é Dequinha. Vem a Dequinha. Mas eu só saio daqui depois que eu queimo a minha roupa.